Eu sou Cyborg. Cyborg. Cyborg. Seja bem-vindo ao mundo mágico da música. Ladies and gentlemen. A partir de agora, você é nosso convidado. Deus criou o homem, a música e a oitava maravilha do mundo. Como é que é? O ensinou a dançar. Já estamos no aquela jogo. Quem é que tá solteiro que você pra cima aí que eu quero ver? Quem é que tá solteiro que você pra cima aí que eu quero ver? Tem alguém do Pai Sandu hoje aqui no Acarajó, tem? Quem é do Papão do Gritão bem alto aí? Ainda tá muito baixo. Quem é do Papão do Gritão bem alto aí? Quem é do Leão do Gritão bem alto aí? Agora quem tá solteiro do Gritão bem alto aí? É o Prime chegando! Quem é que tá solteiro? Joga a mãozinha em cima, na palma da mão, na palma da mão. Quem é do Mengão, dá um grito bem alto aí, papai. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Bora começar, é no Acarajó, é o Prime chegando. Desperta, gente, desperta, gente. Rogerinho aqui ao lado, Rogerinho, você é o teu galera. O sinal desde cedo, Rogerinho. Rogerinho, gerente da mania. Pra cima, irmão. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Rogerinho é muita onda. Desgraçado. Fica. Ela fica de quatro pra... Meu parceiro Binho, joga bonito, como é que é, Binho? Toda nossa joga bonita aqui ao lado, coisa boa. Olha o Binho, pra cima. Uhul. A mãozinha lá em cima, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Vem, vem, vem, vem. Como é que é? A putaria no pistão vai correr. Como é que é? Se não solta o brinquedo. O parceiro já vou ali, botar essa galera. Você bota aqui, botar todo mundo na área. Vem todo mundo carinho, parceiro. Fala, meu irmão. Puxa o cabelo, vai voar. Que não anda só, moleque, fica sem caô. Flamengo pra cala com ela. Representa, mano, pastor. Ô, Davi, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é nossa. Atenção, Minho. Ela não é coroa, carequinha. Calma, moleque, bom. Vou falar. Meu parceiro Luiz Jardim, você também no Prime? Ele tá na área! Nosso bonde vai buscar, calma moleque, tá tranquilo, é sem gracinha. Ô tio, quer aqui? Vem cá, aqui, e DJ Ronaldo Maresia, sucesso! Billy Brasil. Meu parceiro também na área, sino de um sinal, sino de Braguinho, seu aniversário do parceiro Farinha, isso que me joga bonito. Do ouro negro. Aqui tá farinha, mas não é farinha, não é rafinha. Aqui tá farinha, pai. Eita, garoto! É o Acarajó pra mim, vai chegando! A putaria, vai. Pesca a bunda batendo no chão, pesca a bunda batendo no chão, pesca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora. Brinda boa, Como é que é? abração! É no abração! É no abração! Meu parceiro Wesley Lindo joga bonito, bom sinal! Cuidado lá, filho! Tá chegando a quarta edição do Brivac dos Chaves e 6 anos da Jogar Bonito. E um detalhe, a gente vai ser lá na Piscinão do Oliveira, Tomacinho no Doutor, Lex Pop, o Cantinho do Pará. Quem mais, quem mais, quem mais? E vários dias convidados, né, meu irmão? Olha, não esquece, viu? Não esquece, tá chegando o nível da Jogar Bonito e te puxa lá, meu irmão, pra quadra do parceiro Oliveira. Abração, abração, abração, vai, vai, vai. Sendo o Cleberson Mal de você, também obrigado, Cleberson! Ele tá ao lado! É o rei dos males de Bragança, agora Cleberson! Abraço, meu irmão! Uhul! Atenção, garçom, pacote, garçom na mesa do Cleberson, garçom! Vem agora! Alô, Jean! Midinando do estúdio Super Elite do Acaré! Abração, abração, abração, abração, tá ali! Abração, parceiro, pelado, Rogerinho! E a Chayane, tá todo mundo aqui ao lado, coisa boa! Tá ali, Rogerinho! Renamo Caso Vence! Equipe que aposta mais no freia! O Emerson, o Vinícius, o Adriano, o Neto, tá todo mundo! Gira, gira, gira, gira, gira! Alô, Carajó! Júnior Sampaio! Meu parceiro Wagner Safadão! Uhul! Gabrielzinho! Ainda Pop, o Bené, o Renanzinho, o El Boys, Lidia, de você, Lidia! Uhul! Alô! Desgraçado! Abração, carinho, amigo Saulo, você é a primeira dama, Sara, Patati, da Titã, Evolução, junto com o Rogerinho 1. Agora, pai! Saúde, Gê, nossa, vai! Joga bonito, bora, mim. Mas aqui a estrela sou eu. Meu parceiro Michel, também você, Michel, promoção. O Leozinho do táxi, Michael. Acho que eu vou ser teu, que eu vou. Ginásio, é isso, Rodrigo Lima. Olha, parceiro! Mas aqui a estrela sou eu. O malote quem tem sou eu. Sou da galera GDC. O Carlinho! De contigo. O Gá! E o Torrex, tá todo mundo! Bebê. Mas eu só curto contigo. Sou da galera do comércio. Eu sou GDC. Só vou. Baby da carne, é isso, irmão? Oh, sou galera GDC. É nóis. Só vou curtir contigo nas aparelhagens, a gente comanda, pode crer. Sou da galera GDC. Banda AR15. Atenção, garçom, pacote aí, meu parceiro. Sou eu. Quem tem? José Mil Grau, garçom, aqui na frente do robô. Eu vou ser teu. Deixa agora, José. Eu ele. Eu vou ser teu. Isso é amor, Rídia. No Prime. Sou eu. No Prime. Tá gravando? Tá gravando? Claro que tá, né, pai? Tá gravando? Tá naquela, Jó. Tá gravando? Então chama! Então grava ela me mamando. Então grava ela me mamando. Tá gravando? Vai pra cima. Tá gravando? Pra cima, menino! A filha, Rafi! Batidão! Uhul! Kylie Júnior! Vamos lá, Kelly, você é o Júnior de Castanhal, o Leozinho do táxi, Rodrigo Pescados, você também é o Mike, ó. E não desejo isso. E Schneider, isso, Michel, também você é pescado. Bom dia. Já estão aqui ao lado, o Júnior Prime, abraço muito carinho. Uhul! Não tem porque existe. DJ Milk, não diz te amo, não vai. Família sem futuro aqui da Carajó. Abraço muito carinho, sem futuro, você, obrigado, parceiros. Alô, Brasil. Isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. Abraçar o parceiro aí. Este erro, a Raidia, a Fabiola, as gostosas do Carajó. Abraço, viu? Fica por aqui. Yeah. Oh, a nossa história chegou ao fim. Se volte. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey. Oh, oh, a nossa história chegou ao fim. O parceiro tá tudo dominado, Bujudo, o Lourinho, o Janderson, aí do Murucuri de Vila, tomando todas, eles são no Brasil, estão curtindo no Acarajó! Infiel, ver você morar num motel, estou te expulsando do meu coração, a tua consequência é certa traição, Fugitivos aí, do Davanã, Rafinha, o Alex, obrigado, que muito carinho. Você vai se acostumar, aí vai ser ela que vai enganar, você não vai mudar e eu. E aí, baby, da Cândia? Sentiu a diferença? Que dia é isso? Girando. Escuta, eu não quero. É o DJ Milk, do Cyborg Prime, tocando as melhores, faz a galera toda dançar. Galera, aqui é Harrison Lemos da banda AR15 e esse é o nosso mais novo sucesso. Vou te assumir. Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim, como tu não há ninguém, és tudo pra mim. Sem ti eu fico bem. O parceiro Juan Gerardo, obrigado, Ano, você, Alessandro. Júnior Pneu, também da área, obrigado, Júnior. Cabeção Mado, obrigado, Graveson. Vou te assumir. Tá aqui ao lado, amigo também, Jean, coisa boa. Obrigado, Jean, você também, André Marques do Cyborg Prime. Tá todo mundo aqui ao lado. Jean, primeira dama, olha, Jean. Vou te assumir. Rogerinho! Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Pressão! Vai no batidão! Comentou com as amigas que o DJ é bom demais. Comentou com as amigos, maneirinha é bom demais. É bom demais, é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Tira mil graus! Girando! E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Pega sua presa. Como é que é? Vai! Começa a segura! Batalha, bicada. Uhul! Batalha, bicada. acho que vocês queriam. Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia ele tá furioso. Agora senti a pressão da bicada. Que foi uma máquina aqui, menino? Atropelar, pode tentar atropelar, não cai não. Não cai não. Pode tentar atropelar. Sábado vamos estar lá em Paragominas, no setor do Braga, meu irmão. Ai não, porque... Tá no Nova Dimensão. Não. Bora, Jean. Porque não... Vai, Rogerinho. Pressão. Então bora, pai. Fechou. Ah. Juninho vem voando, o Tiro de Braguinha, aniversário do parceiro Rafinha, joga bonito. Em ação. Com a Prada de Marquinhos, Ouro Negro, meu irmão, coisa boa. Quando... Eita, fechando, papai. Essa faz um boom. Ela falou pra sua mãe que ia ficar em casa. Pulou a janela pra ir pro ninho. Ainda tem bilhete, hein? Fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe ninguém. E diga. Fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe ninguém viu. E faz a garra do águia. Lidia, te emoção, meu irmão! Pega a garra do águia, pega sua presa e dá-lhe a picada. Que louco, tio! Dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, que dali, dali, dali, que dali, dali, dali, que dali, dali, dali. Cyborg! Como é que é? Alô, DJ Milk! Dinheiro! Pra cima, garoto! Que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Atenção, garçom, aqui ao lado, dois pacotes de garçom. Tá tentando, tá tentando. Dois pacotes de garçom, aqui ao lado do Prime, garçom. Chamão, catra. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. Explode! O sinal tá chegando aí! Dia 21, 21, nós queremos 21! Piscina do Oliveira! Confessão da Joga Bonito, o sinal 6 anos! Olha, te puxa, dia 21! Piscinão do Oliveira! Joga Bonito chegando! 6 anos de tradição, pai! E vai ser o versão lá no Pensando de Oliveira, viu? Então te puxa pra lá. Que é o 21, meu irmão. E o Prime, tocando. Joga bonito, é moral no Prime. Caralho, acende a... Aí, Gleberson! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Quer sentir pressão? Quer sentir pressão? Vai pro pop live! Quer sentir pressão? Quer sentir pressão? Quer sentir pressão? Como é que? Live! Então tá legal, todo mundo! Meu vacino, baby, da carne, bora, baby! Todo mundo! É nós, garoto! Pop, pop, neles! Liguei ali, tudo de pop live! Mais um DJ meu que, como sempre, vai nas festas da Praia do Prime. Vou tocar! Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. E aí, Gleberson? Pode gritar pra todo mundo ouvir que eu te amo e não tô nem aí. Olha lá o seu nome e o meu no telão, mas que linda declaração. E agora, agora? Que eu faço o meu bem pra você. Tudo isso é só pra você. Papagaio, Gleberson, um abração pro Milk, obrigado, com muito carinho, viu? Você é tudo que eu desejo. Valeu, parceiro papagaio. E tudo que eu mais almejo é te fazer feliz. e ser feliz com você. Mas eu vou puxar uma mais atual, vai, vai, vai, mais atual. Vai, que vai, que vai, que vai, vai, vai, vai, vai. E ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo. Até eu recordar que mais um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você. E aí, Alan? Isso faz doer. Família Barcelona, do Prime. Quero ver você. E aí, aquela Jó? Sei que não posso me apaixonar. Nem demonstrar o meu amor. O pelado, Rogerinho. Nunca com. E aí, Jair, mesmo muito carinho. Confunde amor, você nega pra você, vai negar pro nosso amor, ou não valeu pra você, yeah. Só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi meu amigo Binho, é a primeira deu a Fernanda Bela, agora sim, Binho, obrigado, parceiro. E amava delirar, me lembrou na hora, viu? E eu sabia que amava, mas a melhor forma de curar, de curar. Curi ti curi curi ti ti ti ti curi curi ti ti ti ti curi curi ti ti ti ti curi curi ti ti ti ti curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi curi. Meu irmão, homem da mídia, de Bragança, Lidia. Tirando a roupa toda. Mas o que tu quer, o que tu quer, o que tu quer, o que tu quer, o que tu quer, fala aí, o que tu quer, fala, fala, fala. Não importa o lugar, com você eu vou sempre estar. Prime, no Barreira, faz no... você. Eu sou da equipe, jogar bonito. Se liga e vem na... Eles são lá dos 6 anos de muito sucesso, meu irmão. Bragança. Aqui é lado do Prime, como sempre, quando o Prime pinta em Bragança. Nossa. Joga bonito e invade, valeu. Bragança. Parceria que é moral, joga bonito. Smog Prime, Smog Prime, joga bonito. Já 6 anos aí na fita, né, pai? Chifrinho, faz o chifrão. Agora é a evolução. Faz o chifrinho, faz o chifrão. Agora é a evolução. Abração, Bacino. Chapolin, Botax, falou Chapolin, obrigado com muito carinho, meu irmão. E o Rafinha também, obrigado, Rafinha. É o José, é o Cleverson, né? Os DJs. Ei, também o homem dos mares, obrigado, Cleverson. Liga e vem na dança, equipe joga bonita é de Bragança. Se liga e vem na dança, equipe joga bonita é de Bragança. DJ Betinho e Isabelém. DJ Mulher, no Pará. Meu parceiro Bino, minha primeira dama Fernanda e a Mela aqui no Prime, que é isso, bom, Brabino. Nossa, joga a do pai, você do Brabino, bora, Bino. Bora, Bino, bora, Bino, bora, Bino, bora. Tá ali, DJ Milk. Na condição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela... Ligiás, você também, Ligiás Multimídia. Surto. O Clemens Curioso, o Gabrielzinho da Pop, o Pereira, a Remissa, Renezinho, o Edinho, o Bande, o Mê, o Adailson das Pepecas, obrigado, parceiro. Uhul! Tá todo mundo ao lá. Sou linda menina, sou da balade no clima. Desgraçado. Que moleque pia. Sou linda menina. Família sem futuro, obrigado, muito carinho, que eu bem, viu? E olhei a balade. Vajarinho, vajarinho. Olha o Gê, olha o Gê. Linda sensual do Gê, que os moleque pia. Essa linda menina que chega roubando a cena. A calcada tá de olho e a balete não esquenta. Viviane, não, DJ Magone. Sim. É no aquela joia, meu irmão, como é que é? E aí, Marcelo, baby? Wesley, joga bonito, obrigado, Wesley. Pra que brigar, não vai adiantar, é sempre desse. Olha o salve, minha dama. Perfeito. Sara, batatinho, moda. Outro... De volta da moto, nem isso, junto aí com o Rogerinho, o Japonês, eu bem. Obrigado, maninho. É o seu cabelo. Parceiro, bora, parceiro, bora, você. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba pra mim vai ter fim. O parceiro gordinho, ele, a primeira dama Sam, é isso? Você aqui ao lado. Ao lado. Um abraço de muito carinho, viu? Fico aqui, esperando você, meu. Uhul! Desgraçado. Rapaz, fica contigo, me faz bem demais. Quando sai, eu fico aqui, esperando você voltar. Viviane Batidão. DJ Betinho e Belém. DJ. Mas eu tô falando abração. Escuta aí, rapaz. O DJ Mil que toqueando, toqueando, toqueando. Vai, vai. Segura a vida. É o Lidiate, Lidiate, Lidiate. Bola pra cima, bola pra cima, Lidiate. Alô. A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente. Eita, garoto, hein, garoto? Envolvida com a tropa. E aí, Gleison? Malandramente. Me deu um pé pra casa. Diz que a mãe tá ligando. Vai se ver por aí. Mas a planta, na hora de ganhar a madeirada, a menina meteu o pé pra cima. Será, menino? Me mandou um pedaço no caminho. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Sabadão, Paragominas, recebe o Brian, meu irmão, sábado, Paragominas. Alô, setor, filho. Meu amigo Anderson, J.R. Pneu, junto com o parceiro Cleber Imóveis. Tá ao lado, só na mão. Obrigado, Cleberson. Obrigado, Anderson. Aí, papagaio. Com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente. Envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa. Diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. A safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa. Me mandou um pedaço no caminho. Vai se ver por aí, vai se ver por aí. Vai se ver por aí, vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Segura, segura, segura, segura, DJ Luke. O Alan Miranda, o amigo Jair Sumino, Miranda Melo, toda joga bonito. Aqui. Obrigado, parceiro, como é que é joga bonito? Alô, DJ Luke. Passei mão na tua mão, brincou com meu coração. E aí, baby, da carne! Valeu, parceiro, Luiz Yates também! Foi tudo uma ilusão. Quando eu dizia sim, tu dizia não. Eu fazia tudo, eras o meu mundo. Mas pra ti, fui uma distração. Agora diz que tá arrependido e quer voltar pra mim. Mas eu despeço, esse amor bandido. Desse filme eu já vi o fim. Desse jogo eu não alinho. Bora, Rogerinho, meu marido tá te avisando. Ele tá te avisando que ele vai te esperar lá em Paragominas e vai te desafiar, ver se tu vai mesmo, viu, Rogerinho? A nossa história já não combina. Ah, ele vai com o Jean, então tá certo, então ele vai mesmo, né? Combina, porque eu também... Bom, mesmo atrás que o Prime, bora ver se vai mesmo, bora ver. Já não combina, a nossa história já não combina. Já não combina. Olha, safadão. Tchau, tchau. Rogerinho, tá falando de rua aqui já. Tchau, tchau, já curei essa. Adriel, o DJ das produções em Mosqueiro. DJ China, o insuperável. E você sabe disso. Meu irmão, pelo amor de Deus. Mais um mil que vai tocando, vai tocando, vai tocando. Que vai na pressão, que vai na pressão, que vai na pressão. Que pega, que pega, que pega daqui, que pega de lá. Cuidado com a que pega, que pega, que pega. Na pressão, mano. Cuidado com a que pega. E agora? Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, para, volta, a caixa tá ardendo, vai. Ela abraçou! Bora lá, China! Família Real Voz, tá colado! Fala, Real Voz, como é que é? Olha só, olha só, olha só, atenção! É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão! É só catucadão, catucadão, catucadão! Olha só, olha só, olha só, presta atenção! É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão! Essa batidinha é maneira! DJ Adriel de Mosqueiro, um DJ. Atenção, garçom, pacote, garçom. Aquela do parceiro Jean, tu gostava de garçom, liga-se agora, garçom. Superável. Olha, garçom. É uma marca. Olha só, olha só, olha só. É o Prime detonando do aquela jovem bragança. E o DJ Mil Guitana tocando assim, meu irmão. Família Barcelona. E aí, Barcelona, de Mutealinho, Barcelona, tá todo mundo na área. Olá. Olá. Olá, sou eu. O Gordinho, a Samira, que mais, demais. E pra te pedir perdão por tudo. Bada BR, isso. Abraço, com Mutealinho. E aí, Gravesson, e aí, Barcelona, baby. Cultura, mas eu ainda não superei tudo o que aconteceu. Olá, pode me ouvir. Estou aqui mais uma vez pra dizer esqueça, meu amor. Éramos tão jovens e livres. Vira jogar bonito, primeira dama Fernanda Navinho. Se deixado outra. Brava, pai, brava, pai, brava, sim, vai. O que eu faço pra te convencer? Ciborgue! Ciborgue! Ciborgue! DJ Milk! Você não sabe o que é. Agora sim, né, Binho? O vento levou. Você não sabe o que é amor. Você me maltratou. E os sonhos se passaram. Mas aquela dor ficou. E aquele canto de amor. O vento levou. E levou. Comigo tá tudo, né? do Janderson, aí do Bucuritela, o garçom. Décima classe, garçom aqui na frente, garçom. Olá. Lidia, meu parceiro. Eu. E aí, meu irmão, como é que é? Vim aqui pra te pedir perdão por tudo que te fiz. Dizem que o tempo. O Everton cheira o quê, rapaz? Mas eu ainda. Cheira bode? Ei. Terei tudo o que aconteceu. Olá. Que é, meus curiosos? Te me vi. O Iago Souza, tá todo mundo aqui ao lado, né, meu irmão? Iago, cheira a morte. Meu amor, éramos tão jovens. É que esse apelido é muita onda, né, bicho? O meu erro foi ter se deixado vocês. E o que eu faço pra te... Pega tu já que aí, Marcinho, segura, pô. É que agora eu mudei. E o DJ viu que vai tocando no Acarajó. E o Brave vai tocando pra galera. Fica muito carinho, parceiro, Marcinho no 12. Por sinal, é teu irmão, é isso. É, tá certo, irmão. Parceria forte, então. O Leozinho, do grafite. A minha Barcelona. E aí, Leozinho? Fazes parte de mim. Aqui. Tu completas o meu ser. Não consigo crer que tudo acabou. O Iago Babachana e Marcanja, aí, assolou o Iago! Final, o Marcinho Ludo, Lidy Arte, agora sim, gostei, meu irmão! Glória a Deus! É, eu não sabia, viu? Porque sem você, eu vivo sem amor e sem destino. Oh, oh, oh. Sem você. Abraçar o garotinho, apresentações da Aerodins também na área aqui no Prime. Obrigado, garotinho! Abraço com carinho, parceiro! Abraçar a família sem futuro, tomando todas as no Prime. Obrigado, que muito carinho, sem futuro. É nóis, é nóis, é nóis. Meus sonhos, você é a mulher dos meus sonhos. Benevasco, é isso? Quem mais, quem mais? Mulher dos meus sonhos, meus sonhos. Maurinho, você é a mulher das estrelas, é isso? Dos meus sonhos. Clemius Curioso. Parceirinho da Pop. Rodrigo Monteiro, o Rafinha, o Tiobre, quem mais, quem mais? Foda, a R15, sucesso. Tire de arte, ele tá em casa, meu irmão. Meu parceiro, baby, da Garden, baby, você também. Olha o Carlos, o rei do Marvel. Ciborgue. Ele tá na galera, meu irmão. Renanzinho, Elvis. Guarda aí, eu sou. E aí, Bené? E aí, Bené? Sete versos, sete notas, um poema e uma canção. Sete passos, sete voltas, andando sem direção. Procuro por sete. Rogerinho, gerente da mania. Desgraçado. Pra cima, galera! Com meus olhos não consigo. O destino do Tapanã, a filha da Alex, obrigado, meu irmão. Com minhas mãos eu não consigo alcançar. Mas eu sigo caminhando, suas pegadas pelo chão. Joel Braille tocando pra galera! É assim! Meu amor verá! Meu amor! Não mexe! Meu amor! Eita, essa vinheta, hein, Max? Não mexe com o gerente! Manda! Açaí e pimenta! Ai, tá dedo, hein? Ciborgue Prime, o som do futuro. Sete passos, sete voltas, andando sem direção. Procuro por sete vidas, entre o medo e a razão. Abraça o galinho aí, o parceiro Capota. Ou melhor, Capota mais no freio. Aí. Chega. Com minhas mãos eu não consigo alcançar. Do Peramuncaba, isso é Emerson, Adriano, Neto, todo mundo. Obrigado, meu irmão. Caminhando suas pegadas pelo chão. os homens, e os homens, e os homens? Vai, sabe, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, e vai, sabe, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, lá. Vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, que vai. Não mexe. Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, lá. Hoje eu tô pesadão, cara. E aí, daí, missão? É tudo que eu sempre quis pra mim. É, o homem da aliança, é bombado. É tipo bomba e as mina, bomba, granada. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca. Agora é. Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai, taca, taca, taca, taca, taca. Cleberson Alves, por sinal, apresentador oficial, é isso? Não sei se ela joga bonito, né, Cleberson? Ele tem moral, joga bonito, Miro? É Cleberson, ele tá em casa, meu irmão. Cleberson Móvel. Olha o parceiro do Bem Baby da Guerra, meu amigo. Tá com lá e toda a galera. Fala pra você. Baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho. E aí, o Brasileiro? Valeu, Ei, tá dando um efeito Hot Fight aqui. Não mexe com o gerente. Quando foi bem, passou, já foi. Entendeu? Novinha! Cara aí, hein? Novinha! Fui lá no baile, que lá no sou. Seu João Bosco. Como sempre, todo mundo olhou. Aconteceu. Já tá bem, que é isso, né? Cadê? Parou em mim. Será que tem ou não tem? Basta pra lá, mangangã! Ô novinha, ô novinha, cê é tudo de bom. Tua boquinha, me marcou com batom. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão! Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Alessandro Anderson, JR Pirajari, Brato Música Rio Baseiro. É uma guerra já, Neymar. É pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Novinha, ó, novinha. É tudo de bom. Oi, oi, oi, oi, oi, da Ligião. Malandramente, a menina sente. Se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, fiz cara de carente. Envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa. Família Real e Voz na área. Mano, vem por aí. Agora! Lamorosa. Rainha do funk, poderosa. Olha como é que a gente nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Amorosa. Meu vacino, Bíblia, primeira dama, Fernanda. Agora, pai. A gente nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Se quiser falar de amor. Com Rogerinho de Gaçada. Te abusar, te encher de carinho. Em matéria de amor, todos me conhecem bem. Vou fazer Ego Max. Já no meu estilo vai e vem. Minha gata tá doida, vou te dar beijo na boca. Beija teu corpo inteiro, te deixa muito louca. Vem, vem dançar, empine o seu popozão. Remexe gostoso e vai descendo até o chão. Amorosa, rainha do fã, poderosa. Agora, meu chefe, agora, meu chefe. Amorosa, rainha de gaçada. Poderosa, olhar de diamante, nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando. Agora, olha a foguenta. Quem tá falando? tá de bobeira hoje? Tô. Vamos dar um rolê na praia, mó solzão, praia da Barra. Já é. Então vou aí te buscar, valeu? Valeu. Valendo agora! Fui! Salve, minha dama na área! Minha dama Sara, Patachim, na moto, chuta aí! Bola de fogo, com Rogerinho, Chapolin, meu irmão, como é que é? Vai ser na praia da Barra, que uma moda eu vou lançar. É no Acarajó. Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. Vai me enterrar na areia? Não, não, como é que é? Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Uhul! Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Aí, fi! Cyborg. Calma, calma, foguetinha. Tô ficando atoladinha, tô ficando. Pra cima, garoto! Calma, calma, foguetinha. E a galera vai tocando, vai dançando, vai dançando. DJ Milkin vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai. Égua, tem pouco Zé do Coco aqui hoje. Fala assim, futuro! Agora sim, né, Jean? Agora sim, né, Jean? Qual é a mulher que gosta de pegar o homem da outra? Levanta o dedo! Mulher, não me cega, tá? Murilo, hein? E aí, você tá gostando? Ah, não, tava demorando. E aí, aquela Jó? E aí, Cleves Mal, e você também, né, galera? E aí, baby? Sabe esses dias que tu acorda de ressaca? E nem o Jean. Muito louco, doidão. Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama. E aí, bodega? É o dia que a hoje. Ciborgue. Ciborgue! Assim, eu saio com arco e valor e amor. O DJ Ângelo Ribeiro também tá na área, chega agora. É. Alô, Ângelão! Ele tá na área! Aqui. Obrigado, Ângelo! Valeu, você! Veja, tipo, mulher boa. O bagulho tá sério, vai rolar o adultério. Segura! Segura! Segura! Segura! Segura! Eu já vou perguntando, eu já vou perguntando. E quero ver minha galera bem alta agora. Tem alguém do Leão aí? Não, tá muito baixo, eu quero mais alto. Tem alguém do Leão aí? Quem é do Leão, dá um gritão bem alto. Será que tem? Será que tem? Tem alguém do Paissandu aí? Será que tem? Tem alguém do Paissandu aí? Agora quem é flamenguista, dá um gritão bem alto. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Que bola! Quer dançar, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. Quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. Vou passar cerol na mão, assim, assim. Vou cortar você na mão, vou sim, vou sim. Vou aparar pela rabiola, assim, assim. O passinho tá tudo na família Gama, tá aqui no Brasil, babai. Uhul! Vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou Tigrão. Vou te dar muita pressão, então martela. Martelo, martelão, levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do Tigrão. mãozinha na palma da mão. É o bote do Tigrão. Baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, é no aquela jo. E aí, vamos abrir tudo! O Alex, o Leozinho, vamos ir a Barcelona, hein, Maxon? DJ Ângelo Ribeiro, cadê ele, Max? Cadê ele, Maxão? Chega aqui no comando, Anderson Ribeiro! Ângelo, Ângelo, que está agora, Ângelo? União Prime, é o boss na área. Prime joga bonito. É assim, meu que? Gerson Show, ele de Almeida da área. O parceiro e o grande amor, Lênia. Baixinho. O amigo Wesley, joga bonito, né, Wesley? Olha o amigo Vinho também. A primeira dama aí, Vinho. E aí, Vinho? E aí, Vinho? Atenção, garçom, pacote aonde? Não, sem gelo, tem que beber aqui em cima, sem gelo. Como é que é assim? Mas cadê o Ângelo Ribeiro, cara? Cadê ele? Cadê ele, Maxon? E aí, Ângelo Ribeiro? Chega aí, parla, filha. Acaba o coração, primo. Atenção, garçom, pacote aqui ao lado do comando do Prime, garçom. O parceiro Cleverson, garçom, liga-se agora, garçom. Se for possível, Davidson, bota aí no telão, Davidson, Jean. Pode ser Jean. Se for possível. Cadê o Ribeiro? Cadê o Ribeiro? E abraçar a família Cardoso, Lou Cardoso! Cadê você, Ângelo Ribeiro? Tô ligado, Rafinha. Tô ligado, Brito, deixa com nós. Aí complica, né, cara? Aí complica, aí complica. Vamos lá! Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go no comando, nosso DJ Top Ângelo Oliveira, não é isso, Angelão? Como é que tá, parceiro? Chegou agora. Abraço meus amigos, abraço meus parceiros, e Ângelo, você sabe que tá em casa, Ângelo, aqui no Prime. Anderson, é com você, filho. Valeu, Milk, meu parceiro Maxon, Simbog Prime, na festa, hoje aqui no Acarajó. Muito obrigado pela hostilidade dos pessoais que estão contigo com a gente. Meu parceiro Alisson está com a gente também, aí na família Voyage Pancadão. Vamos fazer o seguinte: o nosso chão hoje não pode parar. Milk, o que vem pra galera aí, meu brother? Aí, Melancia! Meu parceiro Rodrigo Monteiro! É Cyborg Prime! Aí, Maxon! Juliane! Voyage Pancadão! E Cyborg Prime! A quadra do Brasil hoje recebendo Cyborg Prime. Vamos detonando aí, ó. Um, dois, um, dois, três, ó. Meu parceiro Harrison, Voyage Pancadão. Aí, Maxon. DJ Milk, detonando! Faltou só o Cleitinho por aqui. E a nossa festa não pode parar! Vamos detonando assim! Um, dois, um, dois, três, um! Cyborg Prime! Janaína! Aí, meu parceiro Milk! Já fala, o Jonas mandou um abraço pra ti, o Jonas! Aí, Milk! Amanhã juro o teu, não tinha forma! Alô, Sayuri! Minha amiga Sayuri! Alô, Bradock! Tô em Mancher aqui! Equipe Não Te Afoba! Obrigado, Ivy! Você é um dos nossos brothers! E afinal de contas, nosso parceiro Maxon! O Maxon! E carrega também a aparelhagem Cyborg Prime! Juntamente com toda a sua estrutura! Valeu, Cyborg Prime! Valeu, Maxon! Detona Milk! Valeu, brother! Você é sangue bom! E esse é o DJ Ângelo, papo do DJ Ângelo Ribeiro, não é isso? Vamos nessa, parceira, vamos lá, sabe como está em casa, viu, meu irmão? E o Prime vai tocando no Aquela Jó pra galera! Sim! E aí o Ângelo joga bonito! Sim! Pega uma mina e vai no cadeado! Agora. Banda 007. Valeu, Ângelo! E agora, filho? Às vezes acho que devia te dizer mais vezes que te amo e que te quero mais que qualquer. Família Cardoso, e Tomé Azul, obrigado com muito carinho, tá bom? Eu te vim morar aqui, aqui. E aí, Gabijão? Tem gente que chega e muda os planos da gente. E que faz a nossa vida caminhar pra frente. Gonçalves, Renan Jefferson, lá do Treme, abraço e muito carinho. E dessa vida nada se lança. Verdade, né, Bilho? E no fundo todo mundo espera. Lima, é? Um amor que pra somar. Pra somar. A completar. E nosso santo. O nosso santo bateu. O amor da sua vida. Chapoli Montagens, o Chapoli. E tudo que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa rir. Cyborg. O nosso santo. DJ Milk. O amor da sua vida sou eu. Nosso Michel Dejane, é o Dejane Michel, nosso Mag Braib, né, Michel? Tamo junto, meu irmão! Isai. Tamo junto, parceiro Michel! Cyborg. DJ Milk. Banda 007. E dessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera. Boninho de Jean. Pra completar. Ele é a primeira dama da Jean. O nosso santo bateu. E aí, baby da Guiarinha. O amor da sua vida sou eu. E tudo que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa rimar. O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. Este Mag Prime juntinho no Acarajó. Aqui. Meu amor, não vá sem mim. Eu te amo. Você foi só assim. Mas me entreguei demais. Que? Eu me entreguei demais a esse amor. Bora bem. Não vivo de som. Cyborg. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Uhul! Você marcou meu. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas não vá. Não vivo de sonhos. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas não vá. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Atenção, Fernando Melo, é isso? Entreguei. Olha, o vídeo te ama, viu? Você marcou meu. Uhul! Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas não vá. Mas, Milho, tu não é que nem um amigo nosso que tem que ir no Cyborg Prime, não, né, cara? Tu não é que não, não. Toma aqui uns 50. Garota, vai devagar, não te empolga. E que vem do Sonzão Voyage, Pancadão, acho que mancarinho também, viu? Salsão que arrebenta, mais uma do Maxon Projeto. Devagar, garota louca, é és tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Meu parceiro baby ainda quer ali. Fingiu, elogio. É melhor aproveitar antes de você. Esse baby é parceiro demais. Tanto que fazer em poucas horas te de... Chegou chegando, né, Gemi? Vamos lá, parceiro. Vamos nessa, irmão. Tô em casa. Você não sabe quando está. Ciborgue. Você tem que entender que amor. Bate a gira, moto e manda a fica porque lá fora agora vai chover. Perceberá que o seu tempo vai chegar. Banda 007. Se prepara então, menino! Vá se preparando que eu não vou ter paciência. Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência. Não vou deixar barato, não vou fingir que não. Sabadão, estamos em Pelago, Minas. Sabendo de outras boas. A terra natal, meu irmão. Do copo de cerveja, com delicadeza, ofereceu pra aquela moça. Senta na sua mesa. DJ Milk Cyborg. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa. Mas se você soubesse o que realmente me interessa. Como é que é, Jean? É saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija, morde a boca dela. Subiu na China, né, Rogerinho? Besteira no... Então, galera, só no balcão hoje, na Cana Jó. Obrigado, Maninho! É saber se... É o que tem moral aqui com a gente, né, galera? Comigo como faz com ela. Joga bonito! Quando beija, morde a boca dela. Fala besteira no ouvido, como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se... Rogerinho, sempre, sempre, sempre... Eu sou o Sivó. Ela... É... cerveja. Só não é dar em pavo hoje, né? Cadeza ofereceu pra aquela moça. Tô procurando, filho. Na sua mesa. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você... Joga bonito, milhão! Realmente me interessa... Vamos, telão do Brabe! É saber... Alô, parceiro, Davidson, bota aí, Jean, Davidson, tem um telão, Jean, Davidson, tem isso agora. Se quando beija, morde a boca... Que nem aquele ditado do Darlan. Tem moral... Ouvido. Pra quem tem moral pra você, filho, tô mora. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. O parceiro Didito, equipe Cata Bunda, chega agora no Catapulta. No ouvido, como faz com... Do Pijão de Goiás, aí no Pijão. Preciso é saber se você faz amor comigo. Com... Bora, Catapulta! Bora, Catapulta! Ciborgue! Asas livres! É no Acarajó, meu irmão, como é que é? Yes. Bora, Brasil, bora, Brasil! Seus efeitos ainda dominam. As mudanças só me distanciam. DJ meu canalha, gravado em tempo. DJ Milk. O Luan, Renato, do açougue, lado a lado com o parceiro Wesley. Não sinto da joga bonito. Obrigado, maninho. Abraço do Milk. DJ Milk. Valeu, Marcelo. Eu deixava você. Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou assim. Aí, Cláudio, parceiro Babagaio, manda essa música pra você, meu irmão. Preciso de um remédio. Parceria, parceria. Essa saudade. E aí, vai no comecinho, comecinho, irmão. Asas livres, é massa, é três. Moral, filho, moral, filho. Bora, Clebson! Papagaio! Os efeitos ainda dominam. Cyborg. E as lembranças só me distanciam do fim da batalha, travado em tentar te esquecer. Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu. Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia. Aí até mim. Eu beijava você. Só sei que esse romance... Fernanda Lima! Vive em mim! Prendeu no bacio do vídeo, né, gás? Um beijo me deixa... Tá no Prime, dá em gás! Assim... coração. Nossa, sem futura, mas com muito carinho, teu meu peito em que é o lado. Olha só, amigo Jean, primeira dama, obrigado, parceiro. Uma forra, né, filho? Preciso de um antídoto que saia da nossa toa, hein? Que tire os sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que. É o ator de Arthur e aí, né, já? Se pra curar o meu remédio é você. Jean. Alô, Jean! Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da batalha, gravado em tentar te esquecer. Te vejo nos meus sonhos, me devolvendo o céu. Então sinto na boca de forma aí. Tudo o mel que eu sentia sempre que eu beijava você. Só sei que esse romance ainda vive JB. Em um efeito. Alô, JB! Beijo me tem. Aí como é que sou no House Mix, JB, liga isso agora, Jota. Assim. Acorda aí, manga, acorda aí. Preciso de um remédio que cure essa saudade, que diminui a dor que do meu peito invade. Ou invade o parceiro solo, caranga, a primeira dela aqui ao lado, obrigado, que muito carinho, irmão. Rogério que manda, ô JB. Aí nós amigos de Maxon, JB, tem que ser agora, Jota. Sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer. Vai lá, Maxon. Pra curar o meu remédio é você. Preciso de um remédio que cura esta saudade, que diminui a dor que do meu peito invade. Fernanda Lima! Invade ao meu... E o parceiro meu! Joga bonito! Aqui no Prime, coisa boa, meu irmão! Breno, Gama, curtindo o Prime. O Gil Rodrigo Monteiro, obrigado, Breno. Mas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer. Se pra curar o meu remédio é você. Vem, Max, me informa, vem. Vai levando, vai levando. Então bora levando, nós surgiu, né? Vamos levando, nós surgiu, né? Esse telefone. E aí, Davidson? Por que você evita até meu nome? Tô precisando tanto de você. Escuta. Não posso ficar longe de você. Me passivo. Quero te olhar nos olhos e te fazer fazer fazer. Cyborg Prime. Cyborg Prime. Cyborg Prime. Cyborg Prime. O som do futuro. Uma sequência assim agora, que já. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Vamos nessa. Só não posso explicar. O Clarilson, tá aqui no Manipa Máscara, o Clarilson. Olha assim o carinho, meu irmão, como é que é? Alô, Bandola! Obrigado, Marcelo. O que eu faço, amor? O carinho, aí o Gá e o Torrex, obrigado, parceiro, como é que é? Valeu, meu irmão. Vem e diz pra mim, baby, onde você está? E o nosso Andrazinho. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem, diz pra mim. Cyborg Prime! O nosso amor foi mais que um Saudade, Rogerinho Bassanara, que muito que amor e carinho, né? Valeu. Ao teu lado agora eu sou feliz. Amor. Desgraçado. Uhul. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora, não sabes como sofri. Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Porque parceiro, Azul Brito, e o Bingo da Joga Bonita aqui no Braga, no Gira Marcante, aqui na Carajó. 5 anos, é? 6 anos, filho, 6 anos, filho. Fala bem demais, Azul Brito. Esse Morgue Prime, meu irmão, vem demais. Abraçar o parceiro pelado, o Rogerinho, e a Sherry Honey, Marcante, Marcante. 1, 2, 3. Não mexe com. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Algo diferente eu senti. Equipe Catapulta, você olhou. Já que é o lado, Vitor, vem pra galera. Pra cima do carinho, Catapulta. Eles são lá. Uhul! Pra cima, meu irmão. O que sofreu, o tempo apagou. Esqueci o que. Agora, ficou. Rogerinho, gerente da mania. É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Venha me fazer. Papagaio, cara, eu sou mal na área. Abraço, irmão, com muito carinho também, viu? Aqui naquela jorra. Sofri o tempo. Vai, vacina, baby. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz, tenho muito amor pra dar. O amigo Edson. O Alessandro, que até arrependeu na área. Obrigado, parceiro. Sucesso! Marcante no Acarajó! E aí, Binho? Olha o Rafinhazinho, beijo, acabou lindo! Acreditei em você. Atenção, garçom, pacote na mesa, o cara me somava de garçom. É? Chegou. Ser feliz. Patati da moto, valeu, Patati. Baby, não quero mais ficar assim. E com o Ciborgue vou sair. Com DJ Cleito e Maxon. E com DJ Júnior Vidal. Júnior Vidal. O Gonçalves. O Renan, Jefferson, aí do treme, coisa boa! Tô no Braime! Comigo, som do futuro. Agora sou sim. O som do futuro. Cidade do Pará, tão bom já é sucesso. Agora eu sou ciborgue, meu amor. Vou contigo aonde for. Como ele não se apaixonar. Agora eu sou. Segura, Milk, mais uma bacante! Táxi, melancia! Abraço, música aí! Já me sigo. parceiro Melancia Montagues, oficial do DJ, né, Melancia? Aí, papai. Aí, papai. Valeu, Melancia.